Olha só quem voltou vendendo desculpas. Desculpas, hoje não. Vendedor de mentiras, passe outro dia. Dessa vez você não vai entrar, mas se quiser tentar se explicar, fala tudo aí pelo interfone. Eu não quero te ver nem de longe. 2 minutos pra tentar me convencer. E antes de você falar, deixa só eu te lembrar. Você nunca foi de verdade, maior traidor da cidade. E não me fale de saudades, esse assunto cê não sabe. Dá esse amor falso pra outro, que eu tô devolvendo e tem troco. Acabou seu tempo, sinto muito mais. Adeus. Mas se quiser tentar se explicar, fala tudo aí pelo interfone. Eu não quero te ver nem de longe. 2 minutos pra tentar me convencer. E antes de você falar, deixa só eu te lembrar. Você nunca foi de verdade, maior traidor da cidade. E não me fale de saudades, esse assunto cê não sabe. Dá esse amor falso pra outro, que eu tô devolvendo e tem troco. Acabou o seu tempo, sinto muito mais.